Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Olá a todos os ouvintes. Hoje realiza-se o segundo programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Assim como foi prometido, ao contrário do que aconteceu no primeiro programa, hoje temos convidados, e muito especiais. No programa de hoje, iremos estar à conversa com dois senhores residentes em Bruges e que têm em comum terem dedicado a sua vida à arte de ser alfaiate. Uma profissão que se confunde com a história de Bruges. Hoje, vamos estar à conversa com dois, sendo que existiram muito mais. Existiram também várias oficinas de alfaiataria, havendo até uma certa hierarquia nestas oficinas. Cada oficina tinha o seu mestre, que era o professor. Os alunos eram considerados os aprendizes. E esta era uma arte em que a sua aprendizagem exigia um longo período de tempo. Era baseada em observações e demonstrações, e ser aprendiz exigia o desempenho de outras funções, como também já vamos perceber mais à frente. Ser alfaiate era também ser uma personagem social de prestígio. Era vestir bem as pessoas e saber fazê-lo era uma arte bastante valorizada nos tempos antigos. Ser aprendiz de alfaiate em Bruges era um espaço de desenvolvimento profissional, ao aprender uma arte, mas também desenvolvimento pessoal através das relações que eram criadas entre os aprendizes, assim como entre os aprendizes e o próprio mestre, ou os próprios clientes. Clientes não, fregueses, como antigamente se dizia. As histórias são muitas e também vamos hoje abordar algumas delas. Vamos saber mais sobre esta profissão, sobre o dia-a-dia dos alfaiates antigamente, como trabalhavam, como e quando negociavam, que materiais usavam, entre muitas outras coisas. Será certamente uma conversa bastante interessante. Interessante é também saber que o Sr. Joaquim Mendes, um dos nossos convidados, escreve poemas como ninguém. Mais curioso ainda foi perceber, ao longo de algumas conversas que fomos tendo, que para além de outros belos poemas que escreveu, no ano de 1992, curiosamente no ano em que eu nasci, dedicou algumas quadras à Rádio Boa Nova. Parece-me que ouvir algumas delas seria uma ótima maneira de iniciarmos a nossa conversa. Pode ser, Sr. Joaquim? Vamos lá então. Em Oliveira do Hospital há um emissor a subir e está na zona industrial. Gosto muito de o ouvir. Ouve-se em qualquer local e em muito mais se há de ouvir. Também dou meu elogios aos que trabalham aqui, com microfones e fios, confesso, só hoje vi, com músicas em desafio, passando horas aqui. Agora vou terminar, para todos desta maneira, a quem me está a escutar, na Boa Nova de Oliveira, saúde e alguém para amar, durante a vida inteira. Histórias de vida. Vidas com histórias. Estamos aqui na localidade de Bruges com o Sr. Otávio, de 76 anos, que é natural de Bruges e sempre viveu em Bruges, tirando o tempo que passou na tropa, não é? Na Guerra Colonial, exatamente. Estamos também com o Sr. Joaquim, de 89 anos, que apesar de não ter nascido em Bruges, nasceu na várzea de Bruges, mas depressa veio para Bruges logo com 9 meses de idade, portanto também passou quase cá. A vida toda. O que é que o une? A sua arte, a sua profissão durante a sua vida, que foram alfaiates, uma profissão que hoje, que nos tempos de hoje já está em desuso. Vamos ter aqui uma pequena conversa do que é que se fazia da altura, de como é que funcionava essa profissão e outras coisas que penso que serão interessantes. Começo aqui pelo Sr. Otávio. Sr. Otávio, há uns tempos quando falávamos, dizia-me que quando nasce um homem em Bruges, nasce um alfaiate. O que é que quer dizer com esta afirmação? A afirmação é que naquele tempo havia muitas alfaiatarias cá em Bruges. Normalmente era tudo empurrado, vamos assim, para aprender a arte, a profissão de alfaiate. De alfaiate, ou seja, por isso é que diz, quando nasce um homem em Bruges, nasce um alfaiate, porque a oportunidade de trabalho e de aprendizagem, não é? Era um alfaiate. Com que idade se iniciou como aprendiz, como vocês dizem, não é? Antes de ir para o trabalho e começar a fazer fatos, são aprendizes. Com que idade se iniciou, Sr. Otávio? Ora, portanto, eu saí da escola com 12 anos, com 11 anos, e fui para a profissão de alfaiate com 12 anos. Com 12. E durante quanto tempo depois foi aprendiz? Foi até aos, praticamente até aos 20 anos, até ir para a tropa. 8 anos. Depois, o seu mestre, que viria a ser depois seu sogro, não é? O senhor José Antunes, você contou-me que quando se casou lhe entregou a freguesia. Também queria que me contasse essa história, que é interessante. Ou seja, que ele, quando você se casou, tinha você 20. Estou errado. 21, pronto, olhei por um. Entregou-lhe uma determinada freguesia. O que era a freguesia? Freguesia, claro. Clientes. Naquele tempo nem se comprava a clientela, nem. Claro. Pronto. Sim. Como morria um alfaiate, pronto, se lá não fosse outro, ficava tudo à deriva. Ficava tudo sem fatos. Ficava sem fatos. Aparecia quem se fizesse. Claro. Pronto, mas comigo foi o seguinte. Fui para lá com 12 anos, comecei a aprender, e é uma das profissões que não se aprende de um ano para o outro, demora muitos Exatamente. Anos. Exatamente. E foi-se aprendendo, claro, e pronto, andei até aos 20 anos. E até ainda me recordo do primeiro ordenado que recebi. Portanto, quando entrei para trabalhar com o alfaiate, portanto, o meu mestre pagou-me o primeiro ordenado, ou melhor, peço desculpa. Naquele tempo era o sistema. Nós, garotos, tínhamos que andar um ano de graça. Ok. Para o patrão. E só depois desse ano é que começava a chover alguma coisa? Só depois desse ano. É que o patrão é que fazia ordenado, não era nós que pedíamos. Pois. E então o meu mestre, assim como fez aos outros, com certeza, havia mais colegas, claro. Eu comecei a ganhar 2 escudos por dia. Ao fim do ano, para aprender, que ainda não sabia quase nada, mas pronto. Ao fim do ano, e também num ano, a produção de trabalho é escassa, porque cai a agulha para o chão, é tão pequena, a gente anda à procura dela e nem encontra. O dadal cai do dedo e a produção de trabalho. Sim, sim. Assim. Era a vida triste daquele tempo. De maneira que o primeiro ordenado que tive foram 2 escudos por dia. E o dia não tinha um horário fixo, não era? Até acabar o trabalho. Era de manhã até à noite, em dias normais. Só havia uma coisa, só trabalhávamos 5 dias por semana. Nem havia horário, nem havia nada. À segunda-feira não se trabalhava, quer seja no meu mestre, quer seja no outro método de alfeitaria que existia. Eu queria que depois me contasse era esta história da freguesia, ou seja, quando se casou. Da freguesia, portanto, quando vim da Guerra Colonial, dirigi-me outra vez ao meu mestre, se me dava trabalho. Continuei a trabalhar durante algum tempo. Já não sei quantos anos foram, mas foi pouco tempo, foi um ano e tal. E depois acabei por tratar da minha vida e casar-me. Mas já nessa altura namorava a filha do meu mestre. Sim. A partir daí, portanto, depois comecei a ir com ele à freguesia de mota. Nesse tempo não havia... Já tinha uma mota, não é? Já o seu mestre já tinha mota ou era sua? Era dele. O meu mestre tinha uma mota. E depois eu também tive que comprar uma Exatamente. Com o companheiro, não é? Claro. E então íamos aos domingos para essas terras fora. Havia umas terras específicas que o seu sogro lhe entregou para ficar com os fregueses dessa. Exatamente. Era a zona onde ele andava e depois fiquei eu com ele. Era Verdal, Vila Franca, Aldeia Formosa, Seixa, exatamente. E cheguei às Pedras Ruivas e pronto. As Pedras Ruivas que agora não tem quase, tem muito pouca gente, mas na altura assim. Tinha, sim. Pronto, e andei ali assim, muito bem. Ou dois. E foi uma forma também de começar a sua vida com os fregueses exatamente. De lá, não é? Com os fregueses de lá, já me conhecia, comecei a andar, já conhecia, pronto, e saiu um e ficou o outro. Agora explico-me uma coisa, só para aqui, para ficarmos todos a perceber. Porquê é que tinha que ir ao domingo? Ora, íamos ao domingo porque era o dia que se encontravam as pessoas em casa. Durante a semana andava tudo as quintas. E cada um tinha a sua vida e aos domingos era quando, aliás, os clientes também já estavam à nossa espera, ou a gente ia à procura deles e ao domingo é que se encontrava tudo. Pois. Tudo disponível para atender o alfaiate. Ou nos cafés também, ou na zona. Por exemplo, na zona onde eu andava, os clientes já sabiam mais ou menos, eu sabia que no Irodó estava lá às 10 horas da manhã, claro. Por Vila Franca sabiam que estava lá mais ou menos ao meio-dia. Quem de Vila Franca quisesse encomendar um fato, já sabia que ao meio-dia o senhor Otávio ia ali passar. De maneira que, pronto, o cliente aparecia, vinha lá com o tecido para o alfaiate lhes fazer o preço, mas ainda havia outra história antes que eu me esqueça. Naquele tempo, primeiro ia dizer, ó, Sr. Otávio, então olha lá, tenho aqui um fato para fazer, quanto é que o senhor me leva para fazer o fato? Já faziam aquelas perguntas e com falar assim. Sim. E dizia, ó, Sr. Fulano, ó, Sr. Manuel, ó, Sr. olha, o preço é este e tal. Já não me recordo bem quanto sim, era. Sim, sim. Era há uns 200 escudos, ou não é isso? Sei lá. Isso é muito dinheiro. Olha, tenho que ir ao outro lado, qual leva mais barato? Pois. Era assim a vida. Era sempre muito dinheiro. Mas pronto. Lá chegávamos a um acordo e eu também acho que lá fazia menos dinheiro. Pronto, então tenho as medidas e faço a fase. Ouviu? O problema é se fazia, imagina, na mesma terra, fazia um, não podia fazer isso, fazer não, um não, preço não, a um não, e não, o preço diferente ao outro. Foi coisa que nunca fiz na minha vida. Foi? E perante a minha consciência eu nunca faria a ninguém, precisamente porque Deus me livre, isso claro. Ia deitar fogo a mim próprio. Exatamente, exatamente, sem dúvida. Claro. E aliás, o meu mestre também foi todo trabalho nesse sistema. Diziam que eu era e você drabão. Também aprendeu com ele essa seriedade. Ou nasceu comigo, ou aprendi pois? Com ele. É as duas coisas. Mentiras, fazer duas experiências na mesma terra nem podia ser. Pronto, agora não se tiver qualquer coisita e tal, mas pronto. Claro. Mas não, nada de fazer duas experiências. Muito bem, então. Então chegámos aqui, como já dissemos, em Maruja havia muitos alfaiates, não é? Acho que e agora... nessa altura não, uma altura que eram sete. Pronto, sete mestres, depois alguns aprendizes, que depois sim, também desenvolveram a sua profissão. Também chegaram a ser mestres, claro, mas claro. Depois cada um desabilhava para o seu modo. Também claro, e, mas já vamos a essa parte, porque agora eu queria fazer aqui uma pergunta que o Sr. Joaquim também pode e deve responder, que era, quem eram, e eu tenho aqui uma lista, se calhar até me esqueci de alguns, quem eram os alfaiates em Maruja? Para além do Sr. Otávio Maceirinha e do Sr. Joaquim Mendes, mais nomes de alfaiates de Maruja, não só mestres, mas também aprendizes, que depois seguiram a sua profissão. Já é mais complicado. E mestres, então vamos aos mestres. Posso falar eu? Pode, sim, senhora. Olha, era o Alexandre Pereira. Alexandre Pereira, certo. O Alexandre da Rigueira. Esse não tenho aqui, que o senhor Otávio não deu esse. O Alexandre da Rigueira, não sei quem era. Está no sentido da senhora Natividade, o 1,70m. Ah, ele esteve no Brasil. Ah, mas depois veio para cá, pronto. Veio, mas depois não veio para o Alfaiada. Ele era Alexandre. Ah, veio. Alexandre, era o Sogro do Arlindo. É. Ferreira. Alexandre Ferreira. Muito bem. Era. Eu tinha lá já um tempo. No meu tempo. Foi para o Brasil, mas depois veio, mas empregou-se em Oliveira. Não... Mas continuou a trabalhar, depois é que foi para Oliveira. Ainda andou aí a trabalhar, fazia os fatos muito apertadinhos. Era. Não, e depois comprou um trator para que alugava e eu... Olha, fez várias coisas, mas também era alfaiate, pronto. Era. Já disse, Alexandre tempo, Pereira... Era o João Deio, ainda Carolininha 2. E já não é bem teu tempo. Não, foi não. Esse não é eu. João mais. Ele não é João Deix, era João Diniz, porra. João Diniz. Desculpe, era Alcunha. Não há problema. Era Alcunha. Mais. O vosso mestre. Era o José Antunes. Era o Manuel José Antunes, que era o irmão do mestre. Exatamente. Eram sete ou oito? Eu contei sete. Costa, Francisco Costa. Isso. Francisco Costa, que o chamavam Chico Pistoleiro. Pituleiro. Ok, Pituleiro. Era o Blarmininho. Blarmininho. Isso, irmão, pede aí. Blarmino Martinho. Era até mais de certo. Esse fez-me muitos calções. Era. Calções nunca me fez-me calções naquele tempo. Era António Garcia. Era o alfaiate de Barreiro, é a família dele. Manuel Abreu também. Manuel Abreu. O Afonso Antunes Madeira. Cada um destes tinha a sua freguesia, sim, não é? Não podiam entrar na freguesia uns dos outros. Há um outro que era o Zé Lérias, José Rafael. Zé Rafael. José Rafael. Certo. Era o Luís, foi meu empregado. O Luís Correia. Foi Correia. Até ele era para ir ao alfaiate. Por isso é que o senhor Otávio diz muito bem, quando nasce um homem, nasce um alfaiate, não é? Era tudo alfaiate. Falta aqui um João Abranches Costa. É, o João Abranches Costa, isso também foi o problema, que era o João Puipo. É o Puipo. O João Puipo. E um que era imigrante no Brasil e depois foi para Coimbra. Carlos Antunes. Carlos Antunes, que era o irmão do meu mestre. Carlos. E sogro. Carlos. É. E o António então, Oliveira. Então foi para a América. Foi para os Estados Unidos. Foi. Era o pai. Irmão da senhora Emília Oliveira. Exatamente. E o Manuel Lourenço Viegas, que esse era o meu empregado. Coimbra, esse era o meu empregado. Certo. Portanto, temos aqui um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais os novos que o Sr. Joaquim disse. E o Manuel Madeira de Abreu, que também era alfaiate no Barreiro, também era empregado do meu sogro. Madeira de Abreu. Pronto, veja bem, vocês estavam a dizer 7, já estamos a contar aqui 15, 16 alfaiates. Eu contei os do meu tempo, não contei os do meu tempo. Certo, e muito bem, claro, claro. Já temos aqui, portanto, a tradição de ser alfaiate já é anterior ao Sr. Otávio, até se calhar anterior ao Sr. Joaquim. Maruja é marcado por isso. Já não é do meu tempo. Pois, cada um destes alfaiates tinha a sua freguesia, não é? Não poderia, não poderia, imagino, se você tinha a freguesia do Herdal, não poderia ir outro alfaiate e chegar lá ao Herdal. Mas conversavam entre vós. Havia respeito, cada um tinha a sua. Era isso que eu queria dizer. Assim como havia tanta casa aberta aí da alfaiataria, tantos mestres, e havia aquela. Não havia a tendência de picarem o empregado. Olha, a mim esqueceu-me de dizer uma coisa. Diga. No meu ordenado comecei a ganhar 2 escudos por dia e depois tive um aumento de mais 5 tostões passado um ano ou dois. 5 tostões. E quando foi em 1960, quando fui para a tropa, em outubro de 1965, 20 escudos. Foi um aumento bastante grande. Em 2 escudos passei para 25 tostões e talvez depois aí já não me lembro mais. Mas dessas nunca me esqueci. E não sei se houve mais ao aumento de 10 tostões, que naquele tempo era. E juntando o dinheiro todo também para depois, olha, conseguir comprar a motorizada quando precisou. Para juntar o dinheiro da motorizada. Isso, se não tivesse quem me governasse, andava a vida toda e não ganhava nada. Ganhava-se pouco, mas também aprendeu. Nem ganhavam os empregados. Nem ganhava a entidade patronal. Mas eu gosto da palavra quando vocês dizem aprendiz, porque assim, ganhava-se pouco a nível de dinheiro, mas aprendeu uma arte. Aprendeu uma arte que depois o fez. E hoje está em vias de extensão. Certo, mas que o fez construir a sua casa, construir a sua vida, não é? Era um mestre que lhe ensinasse a arte. Hoje vão estudar. Têm de pagar muito dinheiro para terem uma vida. Para seguirem a para aprender uma arte, claro, exatamente. É isso mesmo, isso é que eu queria dizer. Muito bem. O que é que eu também me apercebi aqui dos alfaiates que vocês foram dizendo? Que muitos não estiveram cá. Ou foram para o Barreiro, ou Lisboa, ou o que for. Sim, queria-lhes perguntar, acabar aqui ao Sr. Otário, depois passo aqui ao Sr. Joaquim, queria-lhe perguntar o porquê de terem emigrado, não é? Porquê? A razão é simples. Porque havia aqui tanto alfaiate, e estendiam-se pelas terras vizinhas. E os últimos que iam ficando já a querer ser mestres para trabalhar por conta deles, já não tinham para onde esticar. Claro. Ou tinham que ir para o Barreiro, ou tinham que ir para Lisboa, ou tinham que emigrar. Aplicar a sua arte noutros sítios. Porque estava já ocupada, claro. As terras, não eram ocupadas, que a freguesia a gente nem se compra, nem todos tinham trabalho. Exatamente. Mais ou menos. E eu não sei se lhe expliquei um bocadinho. Naquele tempo trabalhávamos só 5 dias por semana, porque à segunda-feira os alfaiates de Maruja quase ninguém trabalhava, que iam para a agricultura, cavar a terra, semear as batatas, que aquilo era um dia destinado às segundas-feiras. Eu acho que eram quase todos os mestres alfaiates, parava tudo. À segunda-feira era para irem para o campo trabalhar. Quando era pela Páscoa ou para o Natal, que era um aperto de trabalho e tal, tínhamos que ir comer, jantar a casa à noite e voltar para a oficina até às 10. Bem, o meu sogro e mestre nunca foi muito. Não, explorador nisso. Eu fiz muito serão até à uma hora da noite com ele. Era eu e o Manel Vaz, coitado. Talvez. O Manel Vaz, é verdade. Pronto, muito bem. E Zé Paulino. E Zé Lima de Lagar. Não sei se conhecias Zé Lima de Lagar. Trabalhou com ele. Vinha delegado aqui trabalhar com ele. É que naquele tempo havia um respeito. Nós, empregados, pelo mestre ou pelo patrão, que não se podia falar. Claro, nós compreendo. Éramos 4 ou 5 na oficina, ou 6, às vezes, que aquilo até se travava uns aos outros, que as instalações eram pequenas e nem lá cabíamos dentro, e a gente podia estar um para o outro a falar, mas havia o mais velho. Se é o patrão. Havia o mais velho, sei, stop, queria dizer, bem patrão. Pois. Toque tudo a pegar nas coisas para começar, não é? Era muito respeito. Exatamente. Silêncio. Ninguém nos mandava. Era como com os professores, era muito respeito. Era. Hoje não, hoje. Hoje não. As coisas também mudam, mas olha, vamos aqui voltar ao nosso. Então, a questão da imigração é porque realmente não havia freguesia para tantos mestres terem o seu negócio por conta própria. Vamos aqui agora ao Sr. Joaquim Mendes começar, então, que também é escritor e que rima como ninguém, e mais à frente já vamos ter oportunidades de ouvir um dos seus poemas. Sr. Joaquim, com que idade começou a ser aprendiz? Já vimos que aqui o Sr. Otávio foi com 12, o Sr. Joaquim foi... 11 anos. 11 anos, foi um ano mais cedo. E, foi quando saí da escola, fui logo para a arte. Minha mãe, tens de ir para uma arte. Saí da escola com, ainda não tinha bem 11 anos, ou tinha com 11 anos, fui logo para a arte. Mas o senhor Joaquim pôde escolher a arte, ou foi mesmo para a alfaiataria? Foi a minha mãe que me disse, olha, vais aqui para o alfaiate, queres ir para o alfaiate? E disse, quero. Pois. E fui falar com o meu mestre, e lá estive 11 anos com ele. 11 anos. Mas o senhor Joaquim contou-me no outro dia, era isso que eu também queria que falasse, o mais novo, o que é que fazia na alfaiataria? Era o que barria, era o que aquecia o ferro e barria a oficina. E... aquecia o ferro, é preciso aqui dizer, pronto, na altura trabalhavam com ferros que funcionavam a carvão. Exatamente. E varria o chão. Pois. E no vosso caso, como o senhor Joaquim me contou, com o senhor, o vosso mestre, muitas vezes, o mais novo também, e os aprendizes também tinham que ficar a tomar conta... Das filhas. E na altura não havia fraldas, não tinha uma história... Não, fraldas qualquer. Nem dinheiro para fraldas. Ela, eu ficava lá com a garota, era a Elvira. Nesse tempo era a Elvira. Essa era mais rebelde. Isso era ruim de aturar. Olha que ela depois pode ouvir. Faz mal. Eu tinha de ficar com ela, e é claro, ela não usava fralda, estava na oficina, estava a tomar conta, ia fazendo, aquecendo o ferro, tomar conta dela, mas ela apetecia-la a urinar. Apetecia-la a fazer a outra necessidade, fazia. E o Joaquim é que tinha de limpar. Eu um dia já estava tão farto de limpar, que eu disse até que o coelho, dizer, hoje não limpo mais. E o José Paulino, o José, que era irmão da Tia Rosa da Dores e do Tónio Paulino, dizia, se tu não limpas, olha, aqui, nós também não limpemos nada. E lá ficou o mestre. O mestre andava no chão, lá acima, e lá ficou o mestre, quando chegou à noite, viu lá a merenda na oficina. Dizia, então ele não limpou. A tia Manuela, Deus a tenha em bom descanso, a mulher, queria limpar. E o mestre disse, não, senhor, não limpas nada. E lá amanhã, quando vier, há de limpar. E foi, ao outro dia, lá estava, dizendo, não limpaste ontem, há de limpar hoje. E caladinho. E limpei e continuei a limpar. Olha, e era o que eu lhe dizia no outro dia, e também aprendeu a, de alguma forma, não deixar para amanhã o que podia fazer hoje, não é? Porque a próxima vez que pensasse assim, hoje não limpo mais, só limpo amanhã. Você já sabia que ia chegar lá amanhã e ia ter lá mesmo a merenda, exatamente. Muito bem. E o senhor Joaquim também me contou de uma história que foi, pronto, como diz muito bem o aprendiz, enquanto fosse mais novo tinha que varrer o chão e ter sempre o ferro com carvão. E houve uma vez que você não tinha carvão lá na loja e teve que ir buscar a casa. Depois o que é que aconteceu? Não tinha carvão, não deixei apagar o ferro. Deixou apagar o ferro, exatamente. Deixei apagar o ferro. É isso mesmo. E agora, eu não tinha brasas para acender o carvão. Era o pataca de São João que vinha cá trazer uma saqueta de carvão. No meu tempo era o São Miguel, o Cristiano, ainda me lembro o nome dele. Vinha com o cavalo, burro, com sacas. Aqui vem perto do São Miguel. Eu, vou assim bem, esta hora era meio-dia, fui à casa da minha mãe, à minha casa. A minha mãe deve estar a fazer o comer. Tiro-lhe as brasas. Vou lá buscar umas brasas para depois pegar o carvão. Isso era normal. Fui lá buscar as brasas. A minha mãe estava no moinho e tinha três panelas de ferro naquele tempo, ao lume. E tinha uma caçoeira no meio das três panelas, apoiada nas panelas. Eu a tirar as brasas, a caçoeira estava cheia de arroz. A tirar as brasas, virei a caçoeira para o lume. Ficou a caçoeira sem nada. Vim-me embora e a minha mãe estava no moinho. Quando a minha mãe chega à casa, julgando que tinha o arroz feito, estava todo no lume, diz ela, foi o meu Joaquim. Não me esquece esta palavra. Foi o meu Joaquim. Foi à oficina em cima, que eu trabalhava em cima... Pois, era perto. Em cima na sala que é do Dr. Francisco, né? Era aí que ele esteve o mestre. E eu era do lado de baixo, no moinho. Veio acima, ó Joaquim, quem atirou com a caçoeira do arroz? Ah, eu não sei, minha mãe. Vai-me matar aí. Sabe? Anda cá que eu faço-te já as contas. Ia-me deitar a mão para me maquiar e eu fugi. Olha que dei três voltas à casa lá por baixo da Rosa do Quité, moinho, em cima à carvalha, em cima ao boco, três voltas atrás de mim. Diz ela, quanto mais foges, mais leve. Pois, quanto ainda, mais foi pior, leve. Ainda foi pior. É pá, quando já cheguei em cima, e já tinha cansado, entreguei-me, ó pá, levou tanta porrada, nunca me esqueci. E aprendeu também mais uma lição, que é, se calhar no a seguir virava... Mãe, porque dizia, aquilo não me foi dizer a verdade. Dizia logo a verdade. Mas você, pronto, tantos anos como aprendiz, está-me a falar do Jonze, ficou quanto tempo lá enquanto aprendiz? 11 anos. Dos 11 aos 22, não é? E o senhor Otávio também uns 10. Não, foi. Sim. 8. 8, 9. Mas depois de casado ainda fiquei na mesma. Pronto. Ou seja, durante este tempo todo também, aqui na localidade de Maruja e com outras pessoas também da vossa geração, assistiram a algumas peripécias. Pelo que sei e pelo que os senhores diziam, também havia aqui muitas fábricas, ou como se calhar não eram bem fábricas, muitas casas onde também se trabalhava como sapateiros, não é? Que havia alfaiates e havia sapateiros. Havia alfaiates e sapateiros. E certamente também havia outras profissões, mas pelo menos estas duas artes, de alfaiates e sapateiros havia. E o que eu queria perguntar era que nos contasse uma história que me contou a mim no outro dia, porque eu acho que esta parte também é interessante das partidas, não é? A convivência era diferente, era com outros recursos, não havia tecnologias, não havia, mas vocês arranjavam maneiras de se divertir e de dar umas partidas uns aos outros. O senhor Joaquim diz que era mais levar do que fazer partidas, não é? E gostava que nos contasse, porque acho que era interessante, uma partida de um presente que lhe fizeram ali na reta, a ir ali... No Loro Paulino, ali... Da competidora. Da competidora, exatamente. Eu ia, estava a trabalhar e vivíamos na Açuda, naquele moinho lá abaixo de Jaime. Eu iria todos os dias jantar, pronto. Jantar era ao meio-dia. Agora eu digo almoçar, pronto. Sim, antigamente diziam jantar ao meio-dia e depois era a ceia. A ceia era. O almoço às 9 horas, ou 10, o jantar ao meio-dia e à noite a ceia. E o pequeno almoço era a de jua, ou não? Não, era de jua. O pequeno almoço era às 9 horas, 9 e pouco. Pronto, mas a primeira comida... Isso era de jua. Era um quadro de aguardente e uns figos. Pois, mas chamava-se a de jua. Jua, pois. Era isso. Eu passava ali todos os dias e eles, aquilo era uma malta assim. Ui. Terrível para... marotos como marotos. O que é que eles lembram? Arranjam uns ossos e fazem um embrulho bem feitinho, um embrulho. Vão-no pôr em baixo na estrada. Eu ia passar via baixo assim que vi aquele embrulho, está aqui um embrulho tão bem feito. Apanhei o embrulho. Assim que apanhei o embrulho, começa a ver-se de cá de cima. Largou o urso! Largou o urso! É pá, fiquei envergonhado. Mas aguentei. É e eles todos a rirem. Na competidora só havia dessas marteiras. Pensava nisso. Foi aquele. E a produção aquele... de trabalho também era mas pouca. É assim também. Pois, isso já é outra questão. Já é outra questão. Mas essa parte são engraçadas. Era o primeiro patrão é que dava o exemplo, não é? Pois, é, e os empregados seguiam. Se é interessante nós vermos estas histórias, como é que antigamente, com menos recursos, não é? Com poucas, a imaginação era igual. Como essa, você também me lembro que contou-me uma que lhe queriam dar umas botas. Recorda-se de quando é que estou a falar? Eu passava ali ao meio-dia, e às vezes parava ali e falava com eles. Diz ele, ao menos, diz o logo, era maroto. Ou menos, eram umas botas como estas em calça amarelo, umas botas como estas para ti, que eram boas, umas botas formidáveis. E você logo, olha umas botas. Eu, a bota assim lá, depois dado, eu vou, pego, abaixo-me, pego na bota, assim que me ia abaixar, pego na bota, cai-me um pneu em cima do lombo, tinha um pneu pendurado em cima, com cordão à banca. Tudo para rir. Com cordão à banca. Assim que eu me ia abaixar, ele cortou o cordão, um pneu, cara. Sabe o que é pena? Na altura ainda não haver, pronto, e objetos, instrumentos que desse para filmar como agora. Agora toda a gente estava já a filmar. Mas a imaginação está lá. O senhor Otávio também conhecia uma e também ainda há pouco nos contou uma do alfinete no mocho, não é? Quando iam para lá para fazer. Era dali que eu recordo-me. Pois, também ali da competidora, do senhor Lauro. Ainda provei, porque dava muito bem com esse sapateiro. Escutou em Travanca, que éramos vizinhos, éramos quinteiros, mas éramos vizinhos. Eles moravam numa quinta, eu também morava numa quinta. Sim. E eu recordo-me que eles, desde que saíssem daqui, eram dois irmãos. E a casa na culinária, vamos assim, era casa pobre. E uma panela de feijão não chegava para a família toda. Eles saíam daqui a correr Então entravam que aí o polícia, o irmão, só para Lisboa, Joaquim. Aquele, o Joaquim, aquele que havia de chegar primeiro a casa, a ver se encontrava lá ainda algum feijão no fundo da panela. Da no colher. Cabo da colher de pau para ir à panela, mas raspou, não havia lá feijão nenhum. Toca de apertar. Tanta corrida, toca de apertar o cinto. E depois a fome fazia essas brincadeiras. Sim. Não, mas esta parte era gira para ti, certamente há de haver outras histórias. Já demos aqui alguns exemplos. Nós, garotos, que era do meu tempo, saíamos lá acima da escola e íamos para o Boco. Boco? Ali chamava-se o Boco. Naquele tempo passava a estrada e ali é que era o nosso campo de futebol. Tudo muito bonito. Naquele tempo ainda era com uma bola de farrapo. Pois, era isso que eu ia perguntar. Uma bola de trapo, outra vez era com a bexiga. Do porco? Do porco. Que matavam a gente e andava sempre à procura das bexigas, que metia-se-lhe uma coadita de vento, atava-se, aquilo rebentava logo, pronto. Mas enquanto dava, era uma diversão. Mas essa bola de farrapos, que também tínhamos que roubar as meias em casa às nossas mães, para fazer uma bola, sim, dentro de uma meia, com farrapos, a gente todo contente de jogar a bola e tal. O pai dele, João Alberto, moravam ali, e a gente a jogar a bola saltava lá para dentro, que ainda hoje não tem porta, e então a bola saltava para lá, meu amigo, e o pai de João Alberto agarrava a bola, mas já não a dava aos garotos. Já não a devolvia. Pronto, não a devolvia, deitava-lhe fogo, a gente ficávamos ali quase a chorar, oh Deus, João Alberto, oh, deixa-me jogar a bola, já são os marotos, não dou nada, e não dava mesmo, que ele também era de gancho. Senhor Joaquim, já tinha perguntado aqui ao Senhor Otávio e ainda não perguntei assim, que acho que também era importante nós sabermos, que era qual é que eram as localidades da sua freguesia, onde é que era a sua freguesia, mais? Santa Eulália, Pereiro, Figueiredo, Paranhos, Vila Verde, Sobreza. Sobreda, entra dentro do concelho, pois. Valtorto. Não chegava à Felgueira. Ainda lá fui algumas vezes, mas isso era raro. E Carvalhal da Louça. Foi onde, Carvalhal da Louça já fica um bocado mais desviado. Foi de onde comprei o meu primeiro carro. Mas você foi mais para a zona de Ceia. Zona de Ceia, Conselho de Ceia. Ai, Conselho de Ceia. Fui mais para aquele lado. Pronto. E tem uma história, já agora, que no outro dia também contou, que você também, às vezes, e o Senhor Otávio certamente também aconteceria, aos domingos iam, chegavam ao café, principalmente nas terras que ainda não conheciam. Olha, pago aqui um copo a este, copo a aquele, pronto, para se darem a conhecer. Era a nossa vida na Exatamente, principalmente ao domingo. O problema foi aquilo que lhe aconteceu em Torais. Eu lá tinha ido, a primeira vez que fui a Torais, é que lá estava, a gente dirigia-se às tabernas, ou às igrejas, que é quando estava o pessoal junto. Exatamente. Ah, eu cheguei ali, olha, sou Joaquim Mendes, tal, venho de Marujos, sou alfaiate, venho trabalhar para aqui, se vocês precisarem alguma coisa de alfaiate, eu estou aqui, já lá. Ei, deitem os copos para todos. O homem deitou lá uns 7 ou 8 copos. Pois, naquele tempo era mais curtinho. Era copos, pronto. Deitem os copos para todos. Tudo moeu, tudo quanto, o senhor e tal, temos ali, o resto. Vim-me embora, nem contas pedir, pá. E quando cheguei... Esquecimento. Quando cheguei aqui, casa, fiquei perdido. Com conversa. Olha, a primeira vez que vou àquela terra e falo com aquele homem, mando-lhe vir nos copos e não os paguei. Não havia telefone, não havia nada, outro domingo, assim que lá cheguei logo de manhã... Pedi desculpa ao homem e paguei-lhe. E o homem responde: ah, eu vi que o senhor que se esqueceu. Depois ainda vendeu fatos pastorais, que é o que interessa, não é? Pois, exatamente. Fez muitos fatos também para o antigo presidente de junta, que infelizmente também já faleceu, para o senhor Higino. Pois, esse era o número 1. Foi depois disso é que eu deixei de lá ir mais ou seis. Esse era o número... E para o Batista, para o filho. Logo de pequeno, era no tempo que... E olha que ele recorda-se de si, que ainda no outro dia lhe falei nele e ele recorda-se perfeitamente. Eu não recordo. Eu fiz declarações e fatos, o pai exigia, logo ele de pequeno, tem que fazer um fato ao meu filho. Você tocou aí num ponto que também era importante e queria também perguntar isto. E mesmo aqui ao Sr. Joaquim, nessa altura os vossos fregueses tinham que ser pessoas com algumas posses económicas, não é? Havia tudo. Não, eu digo-lhe para comprar um fato. Na altura, ou seja, teria que ser uma pessoa ou alguém que se preocupasse com a aparência, daí esse ponto, e que também tivesse posses para comprar. No meu tempo já não havia assim muito, muito disso. Mas no meu tempo havia, eu mais levava um fato, mas olha, assim, olha, agora não posso pagar, pago. Mas sabe porquê? Pagava por duas vezes ou três. Que há até fatos mais até às vezes para ocasiões especiais, digo eu, as festas da terra, casamentos, batizados. A gente fazia para os casamentos, batizados, para as festas, para a Páscoa, pela Páscoa, pela Páscoa. Toda a gente queria vestir um fato novo. Exatamente. Ir à missa com um fato novo, era o prazer deles. Então. Olha, antes de terminarmos aqui a nossa conversa sobre isto, queria-vos perguntar sobre o Sr. José Antunes, que foi mestre tanto do Sr. Joaquim Mendes como do Sr. Otávio, que infelizmente nos deixou, e também é sogro aqui do Sr. Otávio Maceirinha, não é? Que infelizmente nos deixou há relativamente pouco tempo e que já foi com 105 anos, não é? Foi. Se não estou em erro, mas foi alguém também, e começo aqui pelo Sr. Otávio, foi alguém também muito importante, não só para Maruj, como para a própria alfaiataria, não é? Criou muito mestre. E hoje até pessoas, pelo que sei, bastante bem sucedidas na área, não é? Sim. Até alguns mais novos que... Sim, tudo se tratavam da vida, ou emigraram... Na altura não era fácil arranjar fontes de rendimento, não é? E aprender uma arte, como aprendeu o Sr. Joaquim e aprendeu o Sr. Otávio, era bom. E isso também devem ao Sr. José. Havia outros, talvez outros mestres, mas ele... Ele era uma pessoa... E até a nível de... Delicado. Era isso que eu ia perguntar. A nível de pessoa. E a nível de sabedoria... A nível de sabedoria, ele certamente era um grande alfaiate e ensinava-nos. Mas a nível de pessoa em si, convosco, se aprenderam também muito com ele... Não, e o Joaquim Mendes pode dizer, não era dos mestres alfaiates que havia cá na terra, não era o mais explorador. Até o próprio facto de dar a freguesia quando se casou aqui, o Sr. Otávio, também aqui, o senhor também, era sinal que ele também queria bem às pessoas. Queria bem e sempre nos demos bem. Pronto, era isto. A conversa está de facto muito agradável, mas o nosso tempo de programa está a chegar ao fim e ainda queremos, como prometido, ouvir o poema do Sr. Joaquim Mendes, onde ele próprio conta a história da sua vida sempre a rimar. Força, Sr. Joaquim, pode começar quando quiser. Por saber pouco escrever, por vezes ando à toa, eu gostava de saber, como Fernando Pessoa. Com 9 meses de idade, trouxeram-me para Maruj. Usei nele a mocidade e nele apanho ferrugem. Vim para o lugar do bloco, para uma casa alugada. Eu mais tarde fiz bloco para a minha linda morada. Sempre me cá senti bem, é fértil em gente boa. Nunca melhor encontrei, nem quando andei por Lisboa. Só pelo tempo militar é que Maruj deixei. Nunca pensei em migrar. A ele me fixei. Era ainda muito novo, no duro comecei a trabalhar. Era como o relógio do povo, que anda sempre sem parar. Com 11 anos de idade, a profissão fui aprender. Tive um mestre de verdade, que me ensinou a cozer. Alfaiate é minha arte, arte limpa sem ferrugem. Aprende-se em qualquer parte, eu aprendi em Maruj. Tive um mestre 11 anos, só bem tenho a dizer, nunca tivemos enganos, fomos sérios a valer. O Sr. José Antunes foi 11 anos meu mestre, com as boas atitudes ensinou-me a ser um mestre. Com 22 anos de idade, trabalhei por minha conta, usei uma bicicleta emprestada, não tinha dinheiro para a compra. Com 24 anos de idade, pensei em casar e casei com a mulher que já amava, eternamente a amarei. Todos os domingos saía para os fregueses amanhar. Eu quase que nem comia para o dinheiro aumentar. Passados meses comprei a dita bicicleta emprestada. Todo o dinheiro eu ganhei com que ela fora comprada. Mais tarde ainda marquei uma sonhadora motorizada. O dinheiro eu ganhei com que ela fora comprada. Mudei ainda para melhor. Um automóvel comprei. Foi fruto do meu suor. Todo o dinheiro eu ganhei. Não esqueço minha mulher, que sempre me soube ajudar. todo o trabalho requer quem o saiba orientar. Ainda para continuar, uma propriedade comprei para não andar a pagar renda como já paguei. Mais tarde ainda comprei um bom bocado de mata porque na altura achei que ela era barata. Foi no bairro da Ciência que mandei fazer minha casinha, feita com muita inteligência, ainda a posso chamar minha. Se eu tiver sorte na vida e o Senhor me ajudar, nem precisa ser partida para a minha filha há de ficar. Eu tive o meu destino e minha mulher também. Deus levou-nos um filhinho que em casa nasceu tão bem. Tivemos um filho querido, com 3 anos a sofrer, nem o melhor entendido nunca lhe pôde valer. Teve paralisia cerebral, foi mal que não teve cura, nunca o mandaram para o hospital, Deus mandou-o para a sepultura. Temos uma filha que é um mimo, foi assim que quis a sorte. Também tivemos um menino, mas Deus preferiu-lhe a morte. Tenho tudo quase feito, pouco posso trabalhar. É assim que eu aceito o que a vida me quer dar. Eu tinha muita coragem e força para trabalhar. Estou quase a fazer viagem para nunca mais regressar. Sinto-me muito doente, sem força para trabalhar. Pouco posso ir para a frente, agora é só recuar. Sinto o corpo e na boca, fartei-me de trabalhar. Quem de novo não se poupa, mais cedo vai acabar. A Nosso Senhor eu venho, pedir se o ofendi. Eu pouca saúde tenho, não sei porque o mereci. Não quero mal a ninguém, digo eu do coração, para todos desejo bem e para mim a salvação. Quando este mundo deixar, Deus me deu o que mereça, e a quem me acompanhar eu de vivo agradeço. Minha mulher nesta vida sempre me entendeu bem, tenho uma filha querida, que saia o pai e a mãe. Amo-os até à morte, juro-vos com lealdade, não deve haver melhor sorte quando há amor e verdade. Meu coração não se abre por estar fechado cá dentro, cumpri o que disse ao padre no dia do casamento. De minha mulher me lembro, minha netinha e a mãe, não esquecendo meu genro, que o merece tão bem. Pela família sou louco, juro-vos pela minha vida, quase sempre choro um pouco na hora da despedida. Minha mãe que me criou, amá-la-ei até à morte, Deus que ao mundo deitou, às vezes com pouca sorte. Minha filha está gravada dentro do meu coração, nunca lhe faltei com nada quando tinha precisão. Minha filha é assim, uma joia de mulher, peço que olhe por mim quando um dia eu não puder. Não esqueças, tua mãe, que bastante trabalhou para que tu fosses alguém quando o mundo te deitou. Eu nunca abandonarei minha mãe que me criou. Minha filha faz tão bem o que teu pai ensinou. É o ditado para mim, e que a vida não perdoa, quem fizer cama ruim não pode ter cama boa. Muito tarde comecei a ter jeito a escrever, pois a todos eu direi, nunca é tarde para saber. Com 54 anos, estas quadras eu fiz, é com o peso dos anos que eu me sinto infeliz. Infeliz de não ter saúde, feliz por estar a escrever, isto tudo não me iluso, pouco mais hei de fazer. Muito bem, fantástico. Bem escrito, boa cabeça. E é com este belo poema que terminamos o nosso programa de hoje. Foi realmente um enorme gosto estar à conversa com o Sr. Otávio Maceirinha e com o Sr. Joaquim Mendes. Realmente duas pessoas que têm muito para nos ensinar e muito para nos contar. Esperemos que para eles também tenha sido uma tarde muito agradável. O programa Histórias de Vida, Vidas com História, do CLDS, volta agora no mês de maio, com novos protagonistas. Reste um bom dia para todos os ouvintes e ouçam a boa nova. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida, Vidas com Histórias.